Fecha a corrente, vou pagar o meu preço. A cápsula pula, sai do peito, cai, me coloca de frente. E de repente, você não vê, não sabe, não sente o fim. O terror que corre a espinha, tu vai fechar ou vai correr? Se dobrar a esquina, cai, nem pense em abaixar a cabeça. Nossa cartilha cruel, a escolinha sangrenta mineira. Segunda ou sexta-feira, o morro explode. Como pode viver desta maneira? Não pode. Então segura o sacode. Na madrugada, chapa quente, toca, tira, que é hobby tipo assim. Nem vem que o molde é forte, só braço boladão pra fechar contra a sorte. Tipo Osama, Talibã, só de AK ou Qaeda. Se tranca a burguesia, vai, treme, peida. Pega meu WD pra maciar minha princesa e clac, clac. Tá na agulha calibrada, pronta pra cuspir. Aí playboy, sai da frente, que nós vamos invadir o Rio. Sem neurose, quadrilha Robin Hood, com os credos explode. E a sociedade é que se fude, porque é o bicho sinistro. E nosso até nove tirado burguês, o que é nosso? Distribuir pro pobre na marra, acabar com a farra política. Onde concepções astronômicas são ilusões críticas. Sobre as favelas, sempre feia, nunca belas, míticas. E o medo na mineira não existe, eu fico triste em ter que me acostumar. E que o princípio e limite da vida é normal. Os nossos filhos, família, o crime não é bom, mas foi assim que plantaram sementes da marginalidade. Porque assim o rico quer, faz parte da sua verdade. Infelizmente o playboy não vê, vira cara, passar de xeroque, vidro fechado igual a baliva. Rio de Janeiro é chapa quente, sai da frente. Morro da Mineira está presente, sai da frente. É a cultura hip hop contundente, nem melhor nem pior, apenas diferente. Rio de Janeiro é chapa quente, sai da frente. Morro da Mineira está presente, sai da frente. É a cultura hip hop contundente, nem melhor nem pior, apenas diferente. Rio de Janeiro, fevereiro, março, abril. Complexo do São Carlos, sudeste do Brasil é foda. Um sobe, desce de fuzil, estética, moda da Itapira. Xixorro ou no Catumbi, na Mendiça, Frei Caneca. É nós tomar aí, é o Rio. De sonho, pesadelo. Onde jovem sem esperança, vivendo aperto, desespero. Sem trabalho, sem dinheiro, sem cultura, sem educação. E ainda dizem que somos futuro desta nação. Eu não, vai enganar, caralho. Eu tô cansado desse jogo de ser feito de otário. Aqui é o Morro da Mineiro, veneno sem cura. Mas com certeza o hip hop está à sua procura. Esse é o momento de se pensar, rever conceitos. Pois não queremos oportunidades, e sim, nossos direitos que se encontram garantidos na Constituição, que são roubados, deixando meu povo na mão por vários obstáculos, preceitos. Manda bop, core e choque pra resolver problemas, conceitos nas favelas, que sempre carrega o emblema de ser suja, perdida, cheia de maconheiro, sub-raça, bandida, opressão. O ano inteiro nossas crianças como ficam sem perspectiva, vendo jovens fortemente armados, não vê saída. E não adianta querer você reclamar no asfalto. Sobe o morro, doutor, mas por favor, tire o salto. E quando vier, verás que tens que fazer a sua parte ou blindar tudo. Esteja pronto pro combate. Janeiro é chapa quente, sai da frente. Morro da Mineira está presente, sai da frente. É a cultura hip hop contundente, nem melhor nem pior, apenas diferente. Rio de Janeiro é chapa quente, sai da frente. Morro da Mineira está presente, sai da frente. É a cultura hip hop contundente, nem melhor nem pior, apenas diferente. Rio de Janeiro é chapa quente, sai da frente. Morro da Mineira está presente, sai da frente. É a cultura hip hop contundente, nem melhor nem pior, apenas diferente. Rio de Janeiro é chapa quente, sai da frente. Morro da Mineira está presente, sai da frente. É a cultura hip hop contundente, nem melhor nem pior, apenas jovem cerebral. Dedico corpo, mente e alma a todos os irmãos que se foram, que mesmo diante da tortura ou da morte, não revelaram suas fiéis intenções. Morreram, mas não morreram por ganância ou poder. Morreram por justiça e paz, que nas favelas não nos deixam ter. Paz. Mineira. Volta, volta. Volta, volta. Volta, volta.